E para encerrarmos, vamos declarar um poema de gratidão pelo Espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vai ser o nosso tributo de amor a esse nosso Pai, que tanto nos ama incondicionalmente. Senhor, como eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Deixa-me agradecer-te a honra de viver. Muito obrigado, então, por tudo que tu me deste, por tudo que tu me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos podem ver em toda a natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque com meus olhos eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro, Senhor, dá-nos comiseração, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por ti, meu Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que choram pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a sinfonia dos imortais, que a gente escuta uma vez e não esquece jamais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que chora e que geme no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta lida na outra vida, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado também pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que ensina, que ilumina, que alfabetiza, que trauteia uma canção. Pela voz que o teu nome profere, com sentida emoção, pela minha faculdade de falar, deixa-me por aqueles que não podem anunciar o teu reino, suplicar ajuda, aqueles que padecem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia, pois eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Mas, obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos dos adeuses, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos que legislam, mãos de psicografias, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor e o desamor, que agasalham no seio o filho de um corpo alheio, sem nenhum receio, como se fosse mesmo do próprio seio, deixa-me te louvar. E pelos pés que me levam a andar para todo lugar, muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra marcados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu rogo por eles, Pois eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão ou uma favela. Se é um gravato de dor, um bangalô, um ninho, uma casa de amor, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de pai, do amor de mãe, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é tão triste, Senhor, viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí te maldirei, nem reclamarei, porque eu te tenho a ti, e te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci, muito obrigado porque creio em ti, pelo teu infinito amor, muito obrigado, Senhor, pelos espíritos benfeitores, responsáveis pela divulgação da doutrina espírita em todo o planeta, por todas as religiões do nosso mundo, pelos seus profitentes, pelos seus seguidores, por Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, por Francisco Canto Xavier, por Mahatma Gandhi, por Krishna, por Lao Tse, por tantos gênios da humanidade, pelo nosso preclaro Allan Kardec, deixa-nos te louvar. Mas, sobretudo, Senhor, pelo Teu Filho Jesus, por esse sol que veio iluminar a terra para nos falar do amor, da caridade, do perdão e da humildade. Deixa-nos Te agradecer pelo sublime pastor de nossas vidas, por Jesus e por Maria de Nazaré. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, meus amigos. Quer tentar traduzir? Não. Ela vai deixar uma cópia traduzida para vocês, vai mandar por e-mail. Ó. Oh. Obrigado, meus amigos. Muito boa noite. Obrigada. Obrigada a você.